Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Solta essa batera aí. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo de um Scott tomando um. Arte rimática. Ei. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo de um Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo de um Scott. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá barreada essa caixa aí. Ei, ei, ei. Yeah, I do it again. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Aí parceiro, leia luz, beba água, faça exercício, pratique tiros, espere o pior do inimigo, senhor das terras áridas. Ampeira suas filhas dos seus filhos. É sexta-feira, a maioria veste branco, não come azeite e fala pouco. Eu acredito nos segredos do meu povo. Eu acredito que rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Arte rimática, ouvindo o quintão da lendo Gil Scott tomando o chá. Ei, tomando o chá, lendo Gil Scott tomando o chá. Lendo Gil Scott tomando o chá. Ei, lendo Gil Scott e tomando o chá. E tomando o chá, e tomando o chá. Eu vou gastar na arte do improvisado. Você sabe que a gente vai seguindo desse jeito no rap truncado. E quando a tarde cai, vou seguindo noite, atrito, madrugada. Desse jeito vários estão tipo no veneno. Ou nesse flow, a ganju, diretamente das profundezas do vulcão. Em erupção, alta combustão, tem que ter velocidade. Tô ouvindo esse som desse jeito, cê sabe que a gente já tá na viagem. Sem miguelagem, vou seguindo desse jeito, sempre à vontade, destilando essa vibe. Jam Sessions é com nós mesmo, pivete nas ruas do Nordeste. Desse jeito não me teste, a ganju no mic é tipo um protesto na rua. Confusão, murro na cara, balbúdia. É anarquia panafricanista pura. Vou seguindo no freestyle desse jeito, mostrando como é se faz nas ruas do Recôncavo Sul. O chicote estrala no sul do mundo. Desse jeito é nós que tá mais uma vez na vibe. Cê sabe, se o beat bate, vou seguindo no estilo Tupac. Bota o grave que a gente destila sem massagem. Pode crer, tô à vontade. Andando sozinho no fio da espinha, o calor vem subindo, parece até cocaína. Gosto de sangue, olhos vermelhos, pupila dilatada. Eu sinto, posso, quero tudo, parceiro. Na selva de pedra, os ratos, os pedrador. Porque na manhã morou Joe. Deixa o vigia os pivete na pista. Deixa o vigia os pivete na pista. Deixa o vigia os pivete na pista. Deixa o vigia os pivete na pista. Os pivete na pista. Ei, deixa o vigia os pivete na pista. Thank you. Deixa eu vigiar os pivete. Deixa eu vigiar os pivete. Deixa eu vigiar. Bate cabeça, acende moila. Banho de ensaba pra vencer na vida. Tomei a benção da tia. Há quanto tempo não te vejo viva. Canto pesado, visão na guarita. Nas ruas da city, vou seguindo sempre. Na velocidade, agressividade, selvageria. Pra proteger minha família. Truta, sai da minha frente. Rap é com a gente. Humildade prevalece. É, embola as palavras, mas desse jeito pivete não me teste. Ou, olhos estão brilhando, tô sempre atrás do meu tesouro. Desse jeito do outro lado da cidade, o pivete tomou foi vários pipocos. Dedo nervoso, sangue no olho, sangue escorrendo o beco todo. Olha que construção literária que eu fiz. Quem sabe alguém pega essa porra e grava. A gente faz tipo a bagaça, invade nos palcos. Pela América Latina, eu preciso de muito pouco pra ficar de quebrada com minha filha. Vou seguindo de boa de quebrada, no fim de tarde aqui nessa levada. O beat tensionando na bagaça, invisível chegou, tô ligado. Eu tô pro samba, então tô seguindo assim, ó. Não gostar de rap, bom sujeito não é. Bom sujeito não é não. Não gostar de rap, bom sujeito não é. Bom sujeito não é não. Não gostar de rap, bom sujeito não é. Bom sujeito não é não. Não gostar de rap, bom sujeito não é. Bom sujeito não é não. Bom sujeito não é. Quem não balança o pé, quem não sente o batuque, pandeiro batendo desistudo. Flow Bezerra da Silva tumultuando tudo. Cerveja quebrada, quem sabe a gente vai destilando essa braba. Destilando essa braba. Destilando essa braba. Destilando essa braba. Destilando, ela mente que nem sente sorridente. Nunca fui ciumento, ela não entende. Ela disse que o bagulho empenou, que não quer voltar pra casa, que meus beijos são ardentes, que sente minha falta. Ela mente que nem sente sorridente. Nunca fui ciumento, ela não entende. Ela disse que o bagulho empenou, que não quer voltar pra casa, que meus beijos são ardentes, que sente minha falta. Acabei de meter nela, minha língua, minha pica, meu bloco, minhas moléculas, ela fode pra dormir. Eu ainda tô acordado, entre a parte da janela, sendo outro baseado, traga em ponto, contemplo seu rabo. Meu rap é contra a cultura, batida de rua, alta velocidade na curva. Ela queda mais de duas, depois do 30 é foda. Duas vagadas na noite e uma quando acorda. Energia atroa, plugue anal. Yoga que é médico, teré, a via de cristal. Ei, vou voltar assim. Ela mente que nem sente sorridente. Nunca fui ciumento, ela não entende. Ela disse que o bagulho empenou, que não quer voltar pra casa, que meus beijos são ardentes, que sente minha falta. Ela mente que nem sente sorridente. Nunca fui ciumento, ela não entende. Ela disse que o bagulho empenou, que não quer voltar pra casa, que meus beijos são ardentes, que senti. Acabei de meter nela, minha língua, minha fica, meus poros, minhas moléculas, ela pode pra dormir. Eu ainda tô acordado, trago a parte da janela, sendo ponto baseado, trago em ponto, contemplo seu rabo. Meu rap é contra a cultura, batida de rua, alta velocidade na rua. Ela pega mais de duas, depois do 30 é foda. Duas trepadas da noite, junho, uma foda gana. Energia trua, plug anal. Yoga que é médico, terapia de cristal. É, energia trua, plug anal. Yoga que é médico, terapia de cristal. Civilização sorridente. Nunca fui ciumento, ela não entende. Ei, ela disse que o bagulho empenou, que não quer voltar pra casa, que meus beijos são. Ei, ela mente que nem sente sorridente. Eu nunca fui ciumento, ela não entende. Ei, ela disse que ei, devant l'évidence. Assim seu marujo carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Seu marujo carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas. Seu marujo carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas. Seu marujo carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas pro mar. Carrega essas mágoas, Oxum e Iemanjá, Olo do Maré. Nunca tô no peru, mas eu tenho fé. Oxum e Iemanjá, Olo do Maré. Não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Bati cabeça assim de moila, segui minha vida. A mochila tá pesada, minha conta tá lavada. Aganjou no jogo de palavra, pique embolada, de a vida quebrada. Bati cabeça assim de moila, segui minha vida tá bolada. Minha banda tá lavada, minha conta tá lavada. Ei, esse jogo de bolada. Se uma luz carrega essas mágoas pro mar, ei, carrega essas mágoas pro mar, ei, carrega essas mágoas pro mar, carrega essas mágoas. Se uma luz carrega essas mágoas pro mar, ah, carrega essas mágoas pro mar, carrega essas mágoas pro mar, carrega essas mágoas. O show Iemanjá, bolo do maré. Não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. O show Iemanjá, bolo do maré. Não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Bati cabeça assim de moila, segui minha vida, a mochila tá pesada, minha conta tá lavada, aganjou no jogo de falar, fique embolada, a tinta quebrada. Bati cabeça assim de moila, segui minha vida, minha conta tá lavada, quando eu pago tá pra... No jogo de baby, baby, baby, não me ame, apenas me beije. Apenas me beije, apenas me beije, baby, baby, baby. Não me ame, apenas me beije. Apenas, ei, tem como aumentar o volume da bateria por aí? Regaça aí então, velho. Vibe é essa, vou fazendo arte pela terra. Essa rima eu fiz agora, então toca essa guitarra, vamos ver no que dá. É, a arte vai nos libertar. Estourou aí, não é? Quero ver o que vai te dar. A arte vai nos libertar. Agora a chaleur do Japão. Ei, quero ver o que vai te dar. A arte vai nos libertar. Quero ver no que é que vai dar. A arte vai nos libertar. Vai nos libertar, vai nos libertar. Liberdade para todos aqueles que lutam pela liberdade. Aprisionamento só mesmo para aqueles que não querem. Transpor as verdades infalíveis dessa vida bandida. Eu vou seguindo, se destilando na arte da rima. Na arte da rima. Colocando fotos no OnlyFans. Ela lê os meus versos tudo com atenção. Deixa essa base, deixa isso sem bateria agora gastando aí. Eu vou seguindo desse jeito, maluco, cê sabe, no rap trincado. Se tem um arranjo, eu vou seguindo desse jeito. Disseram que a ganjo é tipo chato. Em cima da batida, pode crer que a gente se pá de estila. Quero ver quem é que fica, quero ver quem é que trinca. Oxóssi, caçador da alegria, me livra da morte, protege minha filha. Protege minha filha, caçador da alegria, me livra da morte. Protege minha filha, protege minha filha. Andando sozinho eu sinto vazio, frio na espinha, o calor me subindo. Parece até cocaína, gosto de sangue, olhos vermelhos, pupila dilatada. Eu sinto, posso, quero tudo, parceiro. Na rata de pedra parece até os predador. Porque na manha morou Joe. Vou construindo na arte do free. Liberdade é tipo ritim. Quero ver quem tá aí, quero ver quem tá aí. Ei, vou construindo na arte do free. Liberdade é tipo ritim. Quero ver quem tá aí, quem tá aí. Quem tá aí, quem tá aí. Trava essa porra pra depois eu anotar. E fazer um refrão e uma música pra destilar. Trava isso aí pra depois eu fazer uma música em cima de um ritim. Em cima de um ritim. Quero ver quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, Quem tá aí, quem tá aí, quero ver. Quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí. Cinco beat batendo loop infinito. Bebe água, rola outro, taca fogo, preto, cinco, bate dois. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ei, ei, ei, ei, deixa a base dele rolando então, hein? O pique de volcão, o pique de montanha, de fogo, o bagulho ao vivo, o samba tá pintando, o samba tá pintando, de musicia. Vivão aqui, galera. Tamo aqui conectado, fazendo uma jam session. Os caras da onde, mano? Fala aí de onde é, mano. Os mano aí, as minas aí. Salve, salve, pessoal. Tamo aí. Sonzeira. Como uma evolução normal. Pessoal aí, Indizível. Yann Lerouge, da França. Indizível, da Bahia. O Mike Rutherford dos Estados Unidos. E o Exile de Portugal. Obrigado aí. Drum, drum, drum. Algum bate um drum aí. Bota um beat invocado pra gente chegar no freestyle. Exile, você pode colocar um beat aí pra gente? Vamos Could nessa. You play a beat, a drum beat? Exile. Exile. Drum, drum, drum beats. Drum, drum. Drum, drum. Drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum. Porra, bota aí, Indizível, você então. Drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum. Em cima do raga, cê sabe que a gente bagaça na porra da rima invocada, tipo embolada, raga muff. Essa é arte da porra quebrada, se ligue na porra da pista, vários pivetes. E original. Sound Beat System ensaios, né? Tipo um beat batendo, vou seguindo desse jeito, tipo assim, tranquilo. Arte rimática, sabe que a gente bagaça na rima invocada. Ei, na rima invocada. Na rima invocada. Depois que inventaram, desculpa, caloteiro se espalha. Já matei por amor, 40 mil. Eu faço desgraça, desgraça. Depois que inventaram, desculpa, caloteiro se espalha. Já matei por amor, 40 mil. Eu faço desgraça, desgraça no extremo das eras. Pesadelos despertam. Quarta-feira passada, acendido as velas. Uma pro céu da terra, outra não te interessa. Cachoeira, segredos. As crianças escutando trap, os adultos no corre pra sobreviver à peste. Difícil fazer rap no Nordeste. No extremo das eras, pesadelos despertam. Quarta-feira passada, acendido as velas. Uma pro seu da terra, outra não te interessa. Cachoeira, segredos, botecos, puteiros. Lavando meu pau na pia do teu banheiro. Você diz que... Você diz que... Você diz que... Você diz que... Postando fotos no OnlyFans. Ela lê os meus versos tudo com atenção, enquanto escuta no fone minhas guias. tá dançando semi-nua com minha blusa enquanto limpa a cozinha. Yeah, yeah. Postando fotos no OnlyFans. Ela lê os meus versos tudo com atenção enquanto escuta no fone minhas guias. Tá dançando semi-nua com minha blusa enquanto limpa a cozinha. Aumento o peso dessa batida. Vou seguindo, destilando essa brisa. Enquanto o beat bate, a tarde tá indo embora. A noite chegou e abraçou todos meus medos. Vou seguindo desse jeito, na arte do improviso. Você já sabe, sou certeiro. Postando fotos no OnlyFans. Ela lê os meus versos tudo com atenção enquanto escuta no fone minhas guias. Tá dançando semi-nua com minha luz enquanto limpa a cozinha. Yeah, yeah. Postando fotos no OnlyFans. Ela lê os meus versos tudo com atenção enquanto escuta no fone minhas guias. Tá andando semi-nua com minha lua enquanto limpa a cozinha. Ei, aumenta o peso dessa batida, destilando a brisa. Tá batendo esse beat então, eu vou seguindo assim. Oh, oh, oh, oh. Baby, baby, baby, não me ame, apenas me beije. Apenas me beije, apenas me beije. I must be crazy. Tipo um beat batendo, loop infinito. Bebe água, bola, outro taca fogo. Preto me chupa de novo. Me chupa de novo. Tipo um beat batendo, loop infinito. Bebe água, bola, outro taca fogo. Supaelo MC. Freestyle mood. Drum Kids, please. Esse Paelo, quer jogar la bateria ou improvisação de vocal? Paelo. Aganju anti-influência. Saúde Beat System. Welcome. Ensaio. Tamo aí. Welcome, my son. Welcome, my friend. Original. Original. Welcome. Original. Original. Ninja. Raga Drum Kids. Raga. Can you play? Puede jugar el raga? Raga Rude Boy Style. Radcore Dub Wise. Raga Muff Rude Boy Style, Radcore Dub Wise. Raga Muff Rude Boy Style, Radcore Dub Wise. Raga Muff Rude Boy Style. Bagulho lombra, viu? Raga Muff Rude Boy Style. Raga Muff Rude Boy Style. Porra, reggae! Joga. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi Exu. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi. Agora sim chegou o bagulho doido, né? Nunca foi sorte, ah, nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi Exu. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi a reza da vó. O ferro na cinta, o instinto assassino, terra neocortical, córtex cerebral, drones no céu, mortes na terra, ciborgues pretos, Bahia escombros, apocalipse sinal, Miami agora amor, no enclave da dor, na fresta de teu rancor, vejo o povo nas ruas, no auge do desespero, sem comida, sem dinheiro, sem patrocínio da Nike, fumando crack. Ei, come on. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi Exu. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, sempre foi Exu. Nunca foi sorte, sempre foi, sempre foi. Sempre foi, sempre foi Exu. Nunca foi sorte, sempre foi. Sempre foi a original, a ganjonte influência, Jarbas na guitarra, na programação. Pra mim tá batendo, velho. Essa microfone, acho que é em outro lugar, viu? Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Apenas. Eu já te falei. Eu já. É. Eu já te falei. Não tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije. Apenas me beije. Eu já te falei. Não tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije, apenas me beije. Tipo microponto do olho esquerdo. Tô me derretendo por teus beijos. Lágrimas de sangue, desespero. Paixões incontroláveis, amores selvagens. Não me provoque. Meus sentimentos são tão voláteis, talvez tão estáveis. Males desde sabotagem. Nina Simone, Marcos Garvey. Baby, odeie, mas em mim minha arte. Baby, me odeie, mas ame minha arte. Minha arte. Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije, ah. Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Isso aí. Come on. Eu já te falei. Tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije, apenas me beije. Eu já te falei. Tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije. Ah. Tipo troco de todo esquerdo. Tô me derretendo por teus beijos. Lágrimas de sangue. Paixões incontroláveis, amores selvagens. Não me provoque, meus sentimentos são voláteis, talvez estáveis. Mas teve sabotagem, ainda se encontra Marcos Garvey. Baby, me ame, mas ame minha arte. Baby, meu baby, mas ame minha arte. Me odeie, mas ame minha arte. Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije, apenas me beije. Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije, ah. Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Apenas me beije. Eu já te falei, não tome ansiolíticos, baby. Eu já te falei. Todas as noites, eu já te falei. acredito no poder dos mentes. Tipo manipulado, curte, acredito no poder dos mudos, no poder do vento. Acredito no poder do tempo. Tipo manipulado, curte, acredito no poder dos mudos, no poder do tempo. Acredito no poder do vento. Tipo manipulado, curte, acredito no poder dos mudos, no poder do tempo. Acredito no poder do vento. O poder dos ventos, do fogo da terra, ela é medicina da natureza. E o domingo produz com arte, você sabe, conectado com meus ancestrais. Aganjo no mais, mostrando como é que se faz. Jam sessions, eu escuto cada molécula. Vamos fazendo arte, transmitindo a vibe. Pelos confins da serra, pelos confins da terra. Arte, arte, essa é a vibe, essa é a vibe. É, arte, arte, essa é a vibe, essa é a vibe. É, arte, arte. Essa é a vibe. To create. Essa é a vibe. Pô, esse mano thank tá gastando na bateria aí, hein? Ninja, thank you, network. Supaelo, Drum Kids, Raga. Drum Kids, Afrobeat. Drum Kids, Afrobeat. Tá. Todos meus excessos. fazem parte de mim. Tipo Coca-Cola, cocaína, Dramin, pacaia mesclado, conhaque, Campari, remédio controlado, excesso da tarde, outro faro, a gandu. Tipo Galax, um engolidor de mundos. Caos, curas do mundo, teoria cósmica da música. Beats sujos, rimas moleculares, versos letais, tipo do sábio. Todas atacam, arranjo o sotaqua. Todas atacam, todas atacam. Todos os meus excessos fazem parte de mim. Tipo Coca-Cola, cocaína e Dramin, mesclado com gás, Campari, remédio controlado, sessão da tarde, Rodrigo Faro, Agandum, tipo Galactus, o engolidor de mundos, caos, fúria, tumulto, teoria cósmica da música, beats sujos, rimas moleculares. O sudáqua, por essa você não esperava. Aganju mando chapa, por essa você não esperava. Agandu o sudáqua, por essa vocês não esperavam, não. Agandu mando chapa, por essa não. Arte, fé, espírito, partícula do divino. Versos fluoritas, cadernos antigos, náufrago, pirata ou corsário, Agandum, flow interplanetário. Todos meus excessos fazem parte de mim. Tipo Coca-Cola, Coca-Cola Dramin, mesclado conhaque, Campari, remédio controlado, sessão da tarde, Rodrigo Faro, Agandum. Todas atacam, Agandum mando chapa. Todas atacam, Agandum mando chapa. Flow, flow, flow. Lacoste, Nike, iPhone. Trabalho escravo é o nome. Lacoste, Nike, iPhone. Trabalho escravo é o nome. Lacoste, Nike, iPhone. Trabalho escravo é o nome. Lacoste, Nike, iPhone. Trabalho escravo é o nome. Velho mata, morre por causa de um pisando. No corre do leite pra comprar pão, ativar os pinotes para o pão. O preto posto ter contradição. Queria dinheiro pra comprar os panos. Bata frica na boca, essa boca não tá pensando. Mas é que a festa compra a cor não. É, não se quer alguém de pé legal. No mundo quando você toma um padrão. No ar da sua tomando leite, e fumando pro pão. Pra mim, parceiro, terceiro, ligado. Não se desespero com os olhos que se entregaram. Quando acorda essa merda é pá. Trabalho escravo é o nome. Lacoste Nike iPhone. Trabalho escravo é o nome. Lacoste Nike iPhone. Trabalho. Follow me, follow me, follow me. Seu barulho carrega essas mágoas pro mar. Seu barulho, do maré. Não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Rimas apocalipse de casa, a ganju despertando. O caos, a nova brisa, novas verdades, a arte freestyle, a arte do ritmo. Eu prego a liberdade, pronto pra ataque, sem miguelagem, o amor de Nike, iPhone, trabalho escravo é a verdade, conseguindo que passinho, e vem miguelagem, na arte do freestyle, pronto pra ataque, tô tendo a vibe, ei, ei, enche o vigia, os pipete na pista, os pipete na pista, os pipete na pista. Enche o fichia, enche o fichia, enche o fichia, os pipete na pista, os pipete na pista, os pipete na pista. Enche o fichia, enche o fichia, enche o fichia, os pipete na pista, os pipete na pista, os pipete na pista. Enche o fichia, enche o fichia. Original. Sound Beat System, ensaios. Hoje estamos conectados aqui com vários manos de vários lugares do mundo, tá ligado? Mano Java já na função aí na guitarra. Temos aí. Ei, vai. Temos aí Ian Lerouge. Ian Lerouge. Da onde é o mão da França? Supaíro da Espanha. Bota o mic aí, o mic. Supaíro da Espanha. Just me. Escuta. Para o áudio aí. É o seguinte, estamos aqui agora, ligado? Vários instrumentinhos aí, tá ligado? Revolucionário. Ensaio. Temos aí o Mano Indizível, Just Me, Supaelo, Input, Ian Rouge, Revolucionário, Michael Tford, Exile. Groovou, hein? Grooves, grooves. Listen, listen, pay attention, bass and drum, drum kits, afrobeat, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ela senta com habilidade, filha do átomo, novo cangaço, do congelado com gosto de sal, pedaços do sol. Ela senta com habilidade, filha do átomo, novo cangaço, do corpo suado com gosto de sal, ei, pedaços do sol. Galera, mas depois dessa aí, vou seguindo no jeito desse jeito, sabe como é que é? Curva, fominha, de batida, tá ligado? Como é que é Big Troll? Desse jeito a gente é raça da arte da rima, da arte da rima. Andando sozinho, eu sinto vazio, o frio da espinha, o calor vem subindo, parece até cocaína. Morto de sangue, olhos vermelhos, com fila dilatada, eu sinto posso, quero tudo parceiro. Selva de pets, Adoel, os pregador. Porque na manhã morou Joe. Uou, vou seguindo nesse flow. Radcore, baby wife, draga muffin, root boy style. Ei, radcore, baby wife, draga muffin, root boy. Draga muffin, root boy. Draga muffin, root boy. Draga muffin, root boy style. Vou seguindo desse jeito, me quebrando na rádio rimática. Sabe que a gente tá sempre na rima zicada. A de ritmo, poesia, hip hop, que eu vou com minha vida tipo orixá. Que traz a vida pra cada raiado dia. Nessa pegada a gente vai seguindo na arte curvada. Cê sabe que a gente bagaça. Ei, polifonia rimática. Quero ver quem pega nessa arte. Sound Beat System. Desse jeito a gente gruva. Quero ver quem tem com a gente agora. Arte rimática. Vou seguindo a vontade. Vou seguindo a vontade. Arte rimática. Os guerreiros de fé. Quem dá ainda tão de pé, ainda tão de pé. É, os guerreiros de fé. Ainda tão de pé, ainda tão de pé. É, os guerreiros de fé. Vamos dar uma pausa aí. Pero não chegade. Voy a lo que te voy a perder esta noche. Solo desesperado recordarte tu ayer. Todo lo que quiero yo hacer es feliz con mis menesteres y ver. Vamos invadir o metaverso, viu? Voy a perderlo dentro de mi alma, pero no tengo armas para parar tu karma. Espero que mañana volvamos hasta ahora. De calor mi sudor se evapora. Ya, ya, ya, ya. En los que grito yo con los bros. España, Chile, ah, no va a ser menos. Todo lo tengo por ya lo que tenemos. Hey, ah, ah, ah, lo que tenemos. No, no, no. Yeah, yeah. Ladrillos, dinero. Infinita, dime criptonita rica. Esto es mi consuelo, que es lo que te pica. Quieres ser sincero y el esmero no se aplica. Vete al puto brica, mero número en la lista. Al menos súbelo. Quitarás el freno. La vida es como un taxímetro de más a menos. Y súbelo. Así, cabrón, lo hacemos siempre desde mi trono, desde mi habitación. Pero no soy rapero, solo pienso en eso. A veces me pongo poseso, a veces travieso, intenso. Hell yeah. Sigue lo, sigue lo. La rutina mata, dice luces, coloreas lo que hay acá. No hay tanta tinta, esta tinta nunca parará. Todo está en venta y te das cuenta cuando tú ya estás. 500 horas, evaporas en el bar. Dices, pierdo el tiempo, el trabajo es circular. Unos beben copas, otros fuman porros pa' olvidar. Solo sé que va a tocar. Na, na, na. Solo en mi puerta para recordar lo que representa así un día más. Double swap on my mind. The beyond in that time. It's alright, the beyond side. We met. We are about the sky. Moon.